já está na hora. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, e tem que pensar em faltar. Pois o novo gerente não é lá do meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete? Oh, Bebete! Bebete, vovó! Bebete, hoje está na hora! Vamos morar, Bebete, vovó! Bebete, hoje está na hora! Olha que o galo cantou e o sol vai raiar, você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem, você minha mulher. Mas quem não chora não mama, o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, faltar. Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete? Oh,